se não ficou clara a nossa intenção. Nós tamo fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se não ficou clara a nossa intenção, nós tamo fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Seu rap é favorito, me acha esquisito. Amiga da sua mina, me acha bonito. Parece não ser nada, mas é um conflito. Onde tudo é só a treta, nós não quer a treta. Sei que ela tará no flow, mas não dá o passe que é gol. Suta se encontrou, a mina contou que se encontrou, que a fase passou. Cansaram do show, dos cara de mal. Não é mais o habitual, esses rap sem sal. Isso é fogo no rei, linha sem lei. Hot orei, não vi nada igual. Se não ficou clara a nossa intenção, nós tamo fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se não ficou clara a nossa intenção, nós tamo fora da caixa, eles estão no caixão. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Se tem que ser assim, então vai ser assim. Vocês amam trap, eu Gilberto Gil. Cê me acha moleque, mas sua mina viu. Ela viu, não foi à toa. Eu tava quieto e ela chamou. Eu sou bem mais gente boa. Olha a marra de bandido, mas ele nem é que eu sei. Ele tá mais pro mendigo pedindo respeito, eu nem dei. Ela viu, não foi à toa. Eu tava quieto e ela chamou. Eu sou bem mais gente boa. Ele fala que eu sou gay, ei. Ela fala que eu sou desconstruído. Nada disso que eu sou, sei. Que eu só sou um saco de vacilo. Rappers mentem, não são rapper. Quando dizem eu sou rapper, não são rapper, eles mentem. Mentem, mentem, mentem, mentem. Rapper antigo do rock, você vive no K-pop. Eu vivo nos dois, eu fodo os dois, eu faço os dois. Você tá perdido, amigo. Não conhece TV Tribo.